Será que é pintura? O rosto da atriz. Será que é divina a vida da atriz? Shut up.

stranger all about you. They smiled patiently with disbelief. I always knew you would succeed no matter what you tried, and I know you did it all in spite of me. Step up on your way. Proud to be a part of your illustrious career, and I know you did it all in spite of me. In spite of me. Late last night I saw you in my living room. You seem so close but yet so cool. For a long time I thought you'd be coming back to me. استقلال sonho meu cobertor. Teu riso tem um purício. É só a gente se ver. Jovem no meio do verão. Água que lava terreiro. Oi que lava terreiro, oi que lava janeiro. Sertão. Eita mulher voadeira. Poderes do teu feitiço.